mais um único objetivo agora que não seja dinheiro. Dinheiro, dinheiro por toda parte e não é suficiente. Então nenhum dinheiro, ou pouco dinheiro, ou menos dinheiro, ou mais dinheiro. Mas dinheiro, sempre dinheiro. E se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, é o dinheiro que conta. E dinheiro faz dinheiro, mas o que faz o dinheiro fazer dinheiro? Que se dane. Existe um antigo ditado que diz: se merda tivesse valor, os pobres não teriam bunda. Acho que o ditado está absolutamente certo. Pensa que eu sou maluco, é? Quem se revolta contra ele acaba aparecendo morto por aí. Afinal, o que é o dinheiro? Interessante.